Ô, paixão! Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas me escute agora. É que eu marquei com ela aqui. Ela desculpou, ela deve tá chegando aí. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. Eu só tenho essa nota de ser. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, frentista, eu sei se quanto é pra gastar com algo. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista, esse sem conta é pra gastar com algo. Me tira da reserva. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista. Ô, paixão. Um abraço ao meu amigo Caramel estourado. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. Eu só tenho essa nota de ser. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, frentista, esse sem conta é pra gastar com algo. Até ela aparecer. Aô, frentista, esse sem conta é pra gastar com algo. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista. Programa A Hora da Verdade, Rádio Lamarão FM, a rádio do sucesso.